Uma operação das polícias civil e militar de Gaspar e Brusque prendeu 10 pessoas envolvidas no assassinato de Felipe de Lima Santos, ocorrido no dia 26 de julho deste ano, no bairro Gaspar Mirim. As prisões aconteceram na manhã desta quarta-feira, dia 19 de agosto, e tiveram como alvo 7 homens e 3 mulheres. Foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária. As 10 pessoas têm envolvimento em 2 tentativas de homicídio em dezembro de 2019 e em junho de 2020, e no assassinato do jovem em julho de 2020, conforme destaca o delegado Bruno Fernando. Informe que hoje foi dado cumprimento a 10 mandados de prisões na cidade de Gaspar, sendo 6 deles de prisão preventiva por prazo indeterminado e 4 de prisão temporária pelo prazo de 30 dias. Informo que esses mandados são em decorrência de uma investigação de 2 tentativas de homicídio e de um homicídio consumado da vítima Felipe, que era morador da Coab. O Felipe, ele sofreu uma primeira tentativa de homicídio no mês de dezembro do ano passado, só que em virtude do medo dele de represálias, ele acabou não comunicando à polícia. E no mês de junho deste ano, ele voltou novamente a sofrer uma tentativa de homicídio. Desta vez, na primeira vez, ele foi alvo de disparos de arma de fogo, que acabaram não acertando. E essa vez agora ele foi golpeado na nuca com um facão. E depois também foi perseguido por masculinos com arma de fogo, mas também acabou sobrevivendo. Quando ele veio até a delegacia, após inúmeras intimações que ele não compareceu, ele acabou vindo e acabou narrando os fatos e explicou que na primeira tentativa foram feitas por 3 masculinos, que o levaram até uma localidade ali no Alto Gasparinho, e ali tentaram matar ele e acabou fugindo pela mata. Aí em junho agora ele falou que foi atraído por 2 femininas para uma determinada localidade, e quando chegou 2 masculinos, um dele com um facão, o golpeou quando ele estava distraído conversando com outro masculino, que sacou uma arma. E novamente ele teve sucesso na fuga e acabou correndo para dentro da casa da avó. Quando estávamos apurando esses 2 fatos, após a declaração dele, tivemos a notícia que ele foi morto no dia 26 do mês de julho deste ano, quando ele foi encontrado dentro da garagem da residência da sua mãe, alvejado por disparo de arma de fogo. O Felipe, quando ele prestou informações para a gente, ele acreditou que tudo isso era em decorrência de um desacerto com a organização criminosa atuante no estado, aonde a qual havia o decretado, ou seja, havia condenado ele de morte, e que essas pessoas estavam tentando fazer o cumprimento dessa ordem, e o que de fato, infelizmente, acabou ocorrendo ali no dia 26 de julho. E, portanto, hoje nós, diante das informações, das investigações, representamos pelas prisões e fomos dar cumprimento na data de hoje, com o apoio da Polícia Militar, tanto de Gaspar quanto de Brusque, e fizemos a captura de 3 mulheres e três masculinos. Uma dessas mulheres, em virtude desses fatos, tinha uma prisão preventiva e uma temporária, e o restante, os outros 3 mandados restantes, foram cumpridos dentro do presídio regional de Blumenau, onde já se encontravam os masculinos também envolvidos nesses fatos, presos por outros crimes. Em uma da casa de um dos suspeitos foi encontrada uma munição de calibre .44, sendo então lavrado um auto prisão em flagrante pela posse dessa munição. E na casa dessa feminina, que havia 2 mandados de prisão abertos em seu desfavor, foi localizada uma certa quantidade de droga, sendo então, e mais apetrechos para embalagem e comercialização, sendo então lavrado um auto prisão em flagrante em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas. Todos os presos compareceram até a delegacia de Gaspar, foram interrogados, e os masculinos foram enviados para o presídio regional de Blumenau, e as femininas foram encaminhadas para o presídio de Itajaí. Todos ficarão à disposição da justiça para maiores esclarecimentos. Ressalto que essa operação se deu muito em decorrência da colaboração da Polícia Militar com a Polícia Civil, essa interação que colaborou com o sucesso das investigações e foi possível hoje dar uma resposta à sociedade. Tá certo? A Polícia Civil agradece a colaboração e pede que a população continue denunciando, realizando as denúncias anônimas, que isso é de muita valia e é muito apurado e a gente conta com isso. Nós ouvimos o delegado Bruno Fernando nos falando sobre a operação das Polícias Civil e Militar de Gaspar e Brusque, realizada nesta quarta-feira, dia 19 de agosto. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.